Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, 47ª edição para o 8º dia do 9º mês do 2013º ano depois de Cristo. Começa então mais esta edição e, como sempre, felizmente, tenho comigo os outros dois ilustres locutores deste espaço radiofónico, o Joaquim Pereira. Olá, Joaquim, boa tarde. Olá, muito boa tarde e todos passem bem e que a emissão agrade. E o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Olá, como está o Carlos? Está bom? Está, o Carlos está bom. Está sempre bom. Hoje o Nuno está muito bem, que ontem soube uma notícia. Os Jogos Olímpicos de 2020 vão ser em Tóquio. E eu estou convencido que iam ser em Madrid só uma hora de diferença. Quer dizer que ainda vai ser pior do que quando foi em Pequim. Porque o que vão para aqui é 9 horas de diferença. Estou a falar das horas de diferença. Lá começa às 9 da manhã, cá à meia-noite. E depois prolonga-se a madrugada toda. Vai ser uma pouca vergonha. Mas, na altura já vou ter 95 anos. Se calhar já nem. E 4? Tá, 95. Ai, já é 95. Porque é que ele já é no verão, 2020. Se fosse no inverno... Ainda era... que... Não, 95. Se calhar na altura já nem quero ver os Jogos Olímpicos nem nada. Tá? Não interessa. Mas o resto está tudo bem, está tudo fino. Pronto. Então, o tema de hoje. Ora bem, vamos falar do tema de hoje, foi uma escolha minha. E que os meus ilustres colegas aceitaram. Obrigado. Obrigado, com uma metralhadora apontada. No meu caso foram duas, não sei. No meu foram duas. E eu, como tenho uma cabeça pequenininha, só foi preciso uma. Sim. Ali entre os olhos. E são metralhadoras. Esse metralhador faz lembrar aquele que ia na tropa. Um, dois, não sei se vocês já conhecem a história. Um, dois, quer direito. Um, dois, e ouve-se. Ah, sim! E é um para, apontam todo. Quem espirrou? Quem espirrou? Quem espirrou? E toda a gente ali, tudo com medo do comandante. Que era mesmo o comandante que ia ali na frente. Saltinho! Não. Toda a gente calada e ele pega na metralhadora. Trrr, mata 50. Um, dois, quer direito. Outra vez. Ah, sim! Parou? Quem espirrou? Quem espirrou? Quem espirrou? Toda a gente parada. Toda a gente calada. Ele pega a metralhadora, trum, matou mais 50. À terceira, ah, sim! E o que tinha espirrado era o primeiro da fila a seguinte. E ele, quem espirrou? Quem espirrou? Quem espirrou? E o que tinha espirrado? Fui eu e o comandante. Deixa só. Um, dois, três. Continuando. Muito bom. O tema. Ora, digamos, a palavra, o valor da palavra. Ora, hoje em dia é muito fácil dizer-se muita coisa, hoje em dia diz-se muita coisa, e antes também se dizia, só com uma diferença. Antes, digo eu, o valor que se dava à palavra era outro. Eu dou-vos um exemplo, o motivo pelo qual me fez escolher este tema. Lembrei-me de há uns tempos de uma conversa que tive com uma pessoa que já me foi muito próxima. E ela falava que o pai dela comprou uns terrenos e os terrenos foram comprados como? Pela palavra. Não houve contratos, não houve registro escrito. Está bem, eu dou-te 1000 euros, imaginando, não é? Ou mil contos pelo teu terreno, não sei quanto, e a partir daqui essas terras são minhas. Tudo bem. Pronto, ele deu os 1000 contos e as terras passaram dali a ser propriedade dele. Não houve registro, não houve estas coisas burocráticas e nunca houve problemas. Hoje em dia isto seria impensável, não? Hoje em dia nós não vamos comprar uma coisa, seja uma loja, seja onde, nem que seja uma mercearia, não é? Seja onde quer que for, já são muito poucas as pessoas que fazem fiado, não é? Já são muito poucas as pessoas Que dão esse crédito à palavra, porque de repente diz-se muita coisa. Seja com respeito a contratos, seja com respeito a sentimentos, não é? Sei lá. Hoje em dia diz-se amo-te assim só porque apetece, pronto. Ou fala-se na amizade só porque sim. Pronto. É giro, é bonito ter muitos amigos, então pronto. E a minha pergunta é: o que é que vocês acham? O Joaquim passou mais por essa fase do que nós. Será que eu estou certo ou será que eu estou errado? Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, a palavra tinha um valor diferente agora. Como é que era? Ora bem, a palavra, como aval, como prova de confiança, havia. Mas, desde sempre, no homem, houve sempre uma traição a essa confiança na palavra. E, se não, nós vejamos, para não ir mais longe, apesar de ser muito longe, os pactos de não agressão entre os países, tudo ali direitinho, os espanhóis, então os espanhóis com os portugueses e vice-versa. E depois, passados 2 dias ou 3, lá estavam eles à tareia com uma justificação daquilo do clube. Sempre houve falta de cumprimento à palavra dada. Mas eram casos esporádicos, entre particulares, entre amigos. Quando se dava a palavra, era um seguro que se firmava. Confiava-se absolutamente e eram cumpridos os preconceitos todos estabelecidos até final. Ora, escusado será dizer, com o evoluir dos tempos, o homem, com cada vez mais inteligência para as técnicas, para as modernices e essas coisas todas, o dar a palavra, se tem algum jeito, vou até hoje estar a fazer isso. Sim, senhor, olha, então amanhã estamos lá, estou lá 5 menos um quarto. O outro desgraçado à espera, nada. Isto é um facto assim banal, sem grandes Sim, a palavra consequências. também tem a ver com isso. Sem grandes consequências. O outro, o que se comprometeu a lá estar, quis lá saber daquilo. Tratou do lado da vidinha dele. Quando se encontraram outra vez, próximo, quem eu? Mas nós combinámos isso. Há sempre uma escapatória. E então a negociatas, ou contratos, disto daquilo, é cada vez maior a vigarice, a falta de palavra, a falta de pudor, a falta de brio, a falta de tudo. Estamos como se quando os neolíticos, os de idade da pedra, viviam, que era arrancar dentes e tudo. Chegámos a esse ponto. E tanto é que, por dar cá aquela palha agora torta e direito, para com 2 tiros, uma catanada, uma facada e tal, está feito e siga a festa. Chega aos tribunais, prisão domiciliária, e depois chega ao tribunal 1 ano e tal, por um assassínio, depois tem as amnistias e tudo bem, e pronto, isto aí é a palavra dada. O que eu gostava de saber, na terça-feira podia ter telefonado para dar os parabéns, no dia 3, já que fez anos que começou a trabalhar, foi, dia 3 de setembro de 1951. O que eu também tenho curiosidade em saber é se, e nos casos que apanhou ao longo dos seus empregos, não, dos seus passos, 51, portanto, 56. Não, 52, 62 anos, 62. se não é os seus empregos, os seus passatempos, que nunca trabalhou, era o gosto no que fazia. Não. Felizmente. Se apanhou casos, se lembra, em que ficavam os contratos, não é? Os contratos claro que eram escritos, mas os acordos estabelecidos dentro das empresas, se era só de boca, ou sabia sempre que assinar papel. Não. Todos os meus contratos. Não estou a falar de contratos de trabalho, estou a dizer durante o dia a dia, alguma coisa que surgisse, alguma Não, coisa mas em comum. mesmo até contratos de trabalho, regra geral, foram poucos os contratos que fiz por escrito. Mas houve um que eu fiz. O Flaninho me convidou para ir trabalhar para ele. Estabelecemos as regras, o ordenado, férias, isto e aquilo, as coisas que eu queria para ir trabalhar para lá. Ah, sim, senhor, sim. Os ordenados e tudo, foi tudo cumprido. Mas quando se chegou à altura das férias, que eu entendi que tinha de vir de férias, o homenzinho, mas isto é alguma repartição pública, isto aqui não há férias para ninguém. Felizmente, foi o único caso que era um contrato verbal que não foi cumprido. Agora, isto assim de tantos e tantos casos, mas eu, como sou daquelas pessoas, primeiro, não guardo rancor a ninguém, todas as pessoas são minhas amigas, até certo ponto. Quando começam a meter a pata na poça, aí dou a quem doer. Não há mais nada para ninguém. Corto o mal pela raiz e passei à frente e acabou. Aí deixar a palavra de honra que acabou. E já não ligo mais nada. Portanto, não posso agora estar aqui a especificar casos deste e daquilo, porque, felizmente, também, diga-se em abono da verdade, que eu nunca fui a traiço, nunca fui, não fui, mas não, foram poucas as vezes que me senti atraiçoado. Nunca, à falta de cumprimento da palavra, do contrato que tínhamos feito. E eu, em relação à palavra no geral, e mais uma vez lá vou eu pegar em binómios, em dilemas, é fica-se de um lado e fica-se do outro. Aliás, quando comuniquei aqui ao Joaquim qual era o tema de hoje, eu deixei duas perguntas, que era o tema era o valor da palavra e se hoje se cumpre com aquilo que se diz, mas, por outro lado, se confia naquilo que os outros dizem. Exato. E isso é sempre aquele equilíbrio em que, cada vez mais, vemos as pessoas a falhar nos seus atos em relação ao que tinham prometido antes. E não estou a falar só de políticos. Nem convém. Esse nem por escrito lá. Ainda há bocado, ouvi um fulaninho na televisão dizer... Passo com ele teve ganho ontem. Você não foi lá? Eu acho que eu vi lá. Que é isso? É aquilo que se come ao domingo, o coelho assado. Não, por acaso não foi. Foi uma pescadinha frita. Uma marmotazinha frita. Sim, mas o que é que eu vi no noticiário? Um fulaninho, que eu nem digo o nome porque suja-me a boca. Se eu disser o nome dele, suja-me a boca. Carlos Bonaparte, pode ir. O que é que ele diz? Estamos, Portugal está a progredir. Ah, já... Paulo Portas. Eu não posso dizer, está bem. Estás a ver como tu sabes. Mas eu não digo. Está bem, disse ele. Eu não disse. É para os ouvintes perceberem aquilo. Epá, nós a vermos que cada vez estamos mais enterrados no ele lodo. Ele disse que Portugal já bateu no fundo, mas agora está a subir. No lodo. Estamos lá, já estamos quase a chegar ao centro da Terra. Ao magma. Está bem. Está bem. Amanhã e estamos a dizer que estamos a sair do fundo. Estamos a sair do fundo para baixo. Não é sair do fundo para cima. É do rachão para cá, pelo menos um. O que eu estava a dizer, para que é que eu disse a palavra políticos? É que até em coisas gerais, nós ficámos na dúvida porque, como eu estava a dizer, porque como apanhamos situações cada vez mais, a percentagem é cada vez maior de pessoas que não cumprem com o que tinham dito garantido. Mas depois também ao outro lado, não damos oportunidade àqueles que ou não conhecemos, ou supostamente vão cumprir as coisas que dizem. Não sei. O que é que diz Carlos? Eu sou da opinião, eu sou uma pessoa... Sabes que eu faço um jogo muito interessante com a maior parte das pessoas. Que é, por exemplo, com respeito à confiança. Hoje em dia, como eu já não conheço ninguém desde novembro de 2012, foi uma decisão minha. Já não dá para fazer isso. Mas antes era isso que eu fazia. Quando conheci as pessoas pela primeira vez, contava coisas como se conhecias as pessoas quando acabava a primeira vez. Sim, para poder a reconhecer. Quando eu conhecia as pessoas, eu fazia uma coisa que era... Contava realmente um segredo. Como se fosse uma coisa muito importante. Que, no fundo, se fosse revelado, não tinha consequências. Um teste. É. Como se fosse uma coisa muito importante. No fundo, era uma coisa banal. Se fosse revelado, não tinha problemas. Mas era uma coisa que eu tornava muito especial e muito... Até às vezes chegava a dizer à pessoa, nunca falei isso a ninguém, mas realmente sinto que posso confiar em ti. E depois vi o que é que as pessoas faziam. Ou seja, eu dei a oportunidade. Sem consequências, com risco calculado. E foi desde pessoas que contaram, desde pessoas que extrapolaram, desde pessoas que tentaram utilizar essas coisas contra mim. Mas, sempre assim, dei alguma oportunidade. E há pessoas, de facto, dizem, por exemplo, com respeito a sentimentos, com respeito à amizade, que são realmente amigas, não é? que o dizem. Oh, E não ficam para sempre, não ficam para sempre. Mas pelo menos tudo aquilo que disseram que iam fazer, com respeito à sinceridade, etc., foram fazendo. Ou seja, eu pelo menos faço assim, e acho que é uma boa receita. Fazer, ou seja, calcular mais ou menos o risco, mas. Ou seja, não dar tudo, mas também não dar nada. Acho que nem muito, nem 80. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que é. Pronto, acho que é positivo isso de meio termo. E é assim que eu faço. Ora bem, eu vou entrar aqui. Faça um favor. No que me respeita. A falar, eu tenho uma. Já é de nascença, eu fui sempre muito retraído. E principalmente a minha vida particular, só se tiver um caso muito especial de amizade e de confiança, muito raro eu ponho cá para fora coisas, e passaram muitas, que da minha vida pessoal. Porquê? Precisamente por não confiar 99%, para não dizer 99,9% das pessoas, é um badalar e depois para levantar rumores aqui e ali e acolá, isso é estranho. Mas em contrapartida dá-se um caso curioso comigo. Eu, da minha parte, nunca conto nada pessoal. E tive muitos casos que precisava de pessoas que me ouvissem para desabafar. Em contrapartida, parece, e eu parece que já disse aqui algumas vezes ao Nuno ou ao Carlos, não sei se já disse, que eu parecia e ainda pareço às vezes, não sei o que é que as pessoas veem em mim ou diabo quatro, parece quase muro das lamentações. As pessoas, e casos muito graves, que eu fico depois num dilema, porque se essas coisas que me confessam se tornar público por outras vias, e eu começo a pensar que se a pessoa em causa não pensará que fui eu que fui dizer aquilo. Mas eu vou-te explicar. Você na primária não era um anjinho junto das professoras no CAC. As pessoas ainda hoje olham para si, vamos conversar junto com ela. Uma coisa engraçada, eu ainda há bocado, tipo, outro caso, são muitos rapazes da vossa idade, e alguns até mais novos, e até já miudinhas, elas passam por mim, ou seja, quem está bom? Rapaz, mas eu apareci aqui, o que é que eu tenho de coisa? As pessoas todas falam comigo. Você nunca percebeu o que é que aconteceu? Eu não. Você não sai de casa. A sua mulher colhe-lhe um papel atrás que diz: faça um favor de cumprimentar, senão eu choro. E as pessoas que sabem ler, lêem isso. E outros casos. Isto, por prosseguir, eu vi-me metido em situações. Então eu tinha um colega que aceitou. Vinha desabafar comigo. E eu, como bom ouvinte, que parece que sou. E um locutor, agora é um locutor e ouvinte. Eu tenho uma maneira, não é carinhosa, mas assim uma maneira. Afável de atender aquilo. E as pessoas, pumba. Por isso é que o seu patrão naquele dia disse que você estava numa repartição. Se você tivesse uma repartição das finanças, com a maneira afável de atender as pessoas, o serviço de finanças era melhor em Portugal. Nunca pensou nisso. E então, tinha um colega meu, principalmente esse. Um dia sai-se ele. Arambas, epá, eu desabafo contigo. Tu não dizes nada da tua vida. Ao planinho, faço a conta e eu não lhe pergunto nada. Você quer para desabafar? E eu sei, senhor, para o ajudar a desabafar e ouvi-lo e tal, e dar-lhe um conselho a outro, apesar de poder ser seu filho, tudo bem. Agora, não está na minha maneira de ser, até ver, ainda não precisei de ter uma pessoa para desabafar, vou resolvendo os meus problemas à minha maneira, e isso. Mas agora, voltando atrás, que era o principal. A palavra hoje em dia não tem valor nenhum. Zero, zero, zero, zero, e falei para vocês mais coisas. Não sei, não é zero, zero, zero. Okay. Toda a regra tem exceção. Nós sabemos isso. E mal de nós, talvez se fosse todo mundo, claro, no negativo. Tens a haver bocados negativos. Mas os factos negativos são tantos, tantos, tantos, tantos, que uma pessoa tem de ter muito, muito cuidado com. Mas quem... sabe que eu não tenho problemas com isso. Para aí há uma semana. Olha, até foi por causa do programa aqui da rádio, dos cortes, escolho eu. Uma das ouvintes comentou comigo que. Ah, vocês não têm. Não tem algumas reservas em contar lá coisas, não. Porque nós no programa que temos os dois, em cada música, em cada intervenção que nós temos, e são seis por programa, e já agora estou a explicar ao Joaquim e aos ouvintes que não conheçam o programa, são seis intervenções, e que, mas cada música tem algum significado para nós. Umas mais, outras menos, mas exato, não é só porque sim. Só para, vou escrever esta música porque sim. E ao contarmos coisas, mesmo sem estarmos a referir nomes e tal. Isso são coisas pessoais. Estamos a contar coisas que aconteceram connosco, ou que ainda hoje pensamos. E olha, o meu ouvinte disse que se nós não tínhamos problemas, e estar a contar coisas da nossa vida. Eu, da minha parte, e o Carlos, quase que aposto que vai dizer praticamente a mesma coisa. Além de não estar a referir situações específicas e a dizer, no dia tal, eu fui com a Joaquina. Ah, a Joaquina está aqui, a Joaquim. Pronto, fui com a Antônia. Vamos lá ver, vamos lá ver. Que ainda não cheguei a ser travesti. Posso ainda vir a ser. No dia, no dia 22 de julho de 2013, fui com a Antónia à Madalena e depois andámos numa mamá. Eu não digo essas coisas específicas, mas vou dar-me os sinais da minha vida. Mas o que eu pego é por outro lado. Não é questão de palavra, de não contar ou contar, é o que é que eu vou ficar afetado se alguma vez pegarem nisso e fazerem, disserem alguma, os rumores que você está a falar ao cabo, os rumores, os comentários que façam, podem fazer à vontade, o que é que me afetam? Eu passo por cima. Desculpa, deixa-me só meter esta parte. Ou seja, okay, por onde é que podem pegar para me atacar? Conseguem? Eu dei conta por mim, há bocado, às vezes esta cabeça, como eu estou a fazer palavras cruzadas em jogar solitário, esta cabeça às vezes também pensa assim noutras coisas. E quando vinha para aqui, precisamente, a pensar no programa, comecei a dar voltas à cabeça e cheguei à conclusão que eu que já me tenho alargado muito acerca de pormenores da minha vida pessoal. Aqui? Aqui. Tenho ou não tenho? Ninguém perguntará. Okay. Mas no calor da conversa, e como estamos entre amigos, às vezes lança assim umas bocas mais fora de contexto. Há pessoas que falam, outras que não falam, mas eu pergunto, qual é o problema? Porque vão ter um tribunal por alguma coisa? Claro. Vão tramar a sua vida por causa disso? Por algumas coisas que conta aqui? Parece-me que ainda não cheguei a esses pormenores. Mas às vezes, um descuido mais tal, ainda posso vir a meter em trabalhos. É como eu tenho uma filosofia. A primeira é: nada é mais forte que a nossa consciência. Ou seja, se eu faço. Eu ainda ontem contei algo que posso até falar-nos outra vez, porque já contei ontem, já foi para o ar, portanto. Esta semana eu senti-me mal, eu não sei quanto, enfim, não interessa. E. Quer dizer, e eu fico a pensar. Eu tenho um princípio muito óbvio, que é: eu sou transparente. Não quanto à minha vida pessoal, no sentido de referir nomes ou situações específicas, a não ser quando essas se passam apenas comigo, não é? Ou seja, se eu disser hoje acordei mal disposto e acordei a sonhar, aliás, acordei a falar sozinho com não sei o quê, porque eu estava a sonhar, desde que não refira pessoas ou situações específicas que envolvam outras pessoas, pois o risco é meu. Mas eu fico a pensar. Mesmo que alguém um dia conte um rumor, tendo condições de situações específicas. Agora, quando alguém geralmente faz um rumor ou não sei o quê, de coisas que eu tenha dito, eu não fico muito preocupado porque. Não, é por aí. Porque assim, primeiro, é o que eu digo, nada mais forte que a nossa consciência. Segundo, quem faz rumores mais tarde ou mais cedo acaba por também ser rumorado. Portanto. não me preocupo muito, até porque muitas vezes o que as pessoas precisam É ter assunto. é ter assunto. Não sobre os E outros. portanto, se não tiverem muitas vezes assunto, inventam-no. Exatamente. O que ainda acaba até por hoje a ser pior, porque As coisas se têm a infelicidade de acertar numa coisa muito específica que ninguém sabia, ou seja, há de acontecer nesse aspecto. Agora, pronto, o que eu realmente fico na ideia é que hoje em dia há alguns palavrões que se dizem menos vezes do que a palavra amo-te e coisas do género. Sério, amo-te e gosto muito de ti, coisas do género. Mas lá está, voltando ao que estávamos a dizer, é questão também de ter palavra, não ter palavra, contar ou não contar, é também de não deixar afetar. E está proibido de responder que é uma visão utópica. Não é utópica, mas pode falar, ia falar. Quem eu? Sim. É uma coisa que não tem nada a ver com isto. É para desanuviar um bocadinho o ambiente que já Aquele está a tamanho. ficar muito tenso. Não é anedota, mas é quase. Não sei se foi consequência do tal programa que ontem falámos. Não é que esta madrugada cheguei um gajinho. É certo que eu acordei com dores aqui assim na parte renal. Aqui assim mesmo. E então tinha sido um fulaninho que me tinha espetado ali a faca. E eu ali, como se vê assim nos filmes, o tipo voa a facada e depois fica, morre, não morre, morre, não morre. E eu ali, morre, não morre, morre, não morre. Até que por fim acordei e tinha a dor no quadril. Continua. Está que esta semana sonhei que a mãe do Carlos não estava a gostar da maneira como eu estava a lidar com o cão. Ah, foi? Foi. Já foi pai na segunda-feira um dia. Mas pronto, ainda bem que isto tem tudo a ver com o assunto. O que eu acho pior nisto tudo é. Eu acho que vocês já perceberam, o Carlos já percebeu há muito tempo. Que eu não dou valor, não dou importância, não fico preocupado quando se conta coisas e as palavras, a palavra que as pessoas garantem que não vão dizer. Porque é que a mim não se aplica a história de dou-te a minha palavra de honra que eu não conto isto a ninguém? Pergunta ao Carlos quando é que foi a última vez que eu disse: olha, Carlos, eu estou a contar isto, mas não conto a ninguém. E eu. Tento fazer com que ele se Já lembre. disseste alguma vez? Dá a Eu. perceber? É E eu. a transparência que ele falou E há bocado. eu sou. Até porque eu acho que se as pessoas são amigas, parte-se do princípio que há coisas que se sabe de consciência que não se anda E por eu, aí a contar, não é? pela parte que me toca, não tenho ideia de alguma vez utilizar essa expressão. Porque se realmente estiveram a falar comigo, Não e ter o coisa e quê? tal. Não ter dito, ah, fica entre nós. As pessoas podem dizer isso. E você nunca disse ao outro? Eu não. E se eu disser que disse? Tem mais encanto na hora da despedida. Bom, não digo o nome da cidade que ninguém sabe. Mas é quem é que eu disse? A mim? Bom, não interessa. Eu fiz as exceções. Ah, tá bem. Eu sou uma exceção. E Afinal, estou mais comigo. não Já me está viste. a gabar. Não Não viste faça algo. isso que um homem nunca gaba outro. Continua. Eu, quando digo certos pormenores da minha vida, já disse isso há bocado e vou repetir, é porque vejo a pessoa com quem eu estou a conversar ou a desabafar ou a conversar, que essa pessoa chegou ali e aquela coisa parou e não sai dali. Claro que essas conversas não vou ter a torto e a direito, portanto, não tenho Porque nenhuma. muitas vezes nem é o problema do que se conta, é o problema é a maneira como as pessoas interpretam. Exatamente. A maneira como se oferece os ouvidos e depois a boca, quando se conta as mesmas coisas. As Isso. mesmas não, alteradas. Exatamente, já Porque sim. é um ditado muito antigo. Quem Quem conta um conto, acrescenta um ponto. ou dois, ou três, ou quatro. Há quem é que chama de um parágrafo inteiro. Às vezes é um livro inteiro. A história de Portugal é um livro de Mas anedotas. isso não é só acrescentar, foi por causa disso e eu esse programa estou a reparar que as minhas ideias são as ideias do Carlos. Tu és eu sou tu és um. Vocês Somos são. um. É como dizer, ai Somos não, mais um. olha, ia dizer uma trindade, mas Na neste Trindade é caso. preciso três. Vocês juntam-se. Bom, Eu juro-me também. o que o Carlos estava a dizer sobre o inventar, as pessoas ouvem e depois, Inventam. quando não ouvem, inventam. Tem que haver sempre alguma coisa a dizer O mal sobre o outro. problema é E que esse. a maior parte das O vezes. problema é esse. É por isso que não é conveniente abordar, nem sequer Mas aqui, dar a cheirar quem quiser o que. inventar, inventa na mesma. Ok, mas aí é um problema que isso não há defesa. Eu agora lembro-me de inventar. E depois a coisa evolui. Qual é a coisa? É tribunais? É isto e aquilo? Eu até posso inventar uma coisa. Que por coincidência. Pode-se dar. Ou que já se deu e que ninguém sabia. É a pontaria também. É, mas é uma coincidência. Pode acontecer, é uma coisa. Não, mas é. Não estou a dizer que a dela. Eu lembro de uma situação muito específica em que. Já não sei bem qual é. Não, eu sabia um filme legal que era. Já não sei se era um tio, se era. Que era muito afetuoso lá com uma rapariga da escola. E aquilo, depois, já não sei bem como é que se dizia aquilo, mas pronto, basicamente diziam que achavam lá com o tio, que se andava a provocar a sobrinha, ou o pai a filha, ou lá, não sei o que é que era. Resultado, aquilo lá foi ganhando, lá foi sendo um boato, e aquilo que eu percebi, o homem, nunca tinha feito nenhum mal nem à sobrinha ou à filha, o que é, mas já não era a primeira vez que assediava menores. E foi não foi a partir desses boatos que se descobriu, mas foi, ou seja, sem querer, foram pegar uma coisa que até fazia sentido. E, no entanto, inicialmente foram boatos. Pronto. É o que tem. É o que cá está, é a sorte. Quem tem rabo de palha, começa a arder de um lado, depois vai-se espalhar o incêndio. Por isso é... palha é um bocado feio. Uma imagem um bocado... Não. Não, mas se é rabo de palha mesmo, era uma imagem um bocado feia. Não gostava isso de uma mulher, já viste? Isto é uma... É que pôs bem aquela imagem do burro ir comer a palha. Já sabes, é espírito ar, daqui a pouco vamos zangar, vamos já embora. Não é isso, sim. Não, mas por acaso, esse rap de palha eu nunca tinha ouvido. Não o quê? Nunca tinha ouvido, já. Eu não, somos dois burros. Não vou usar essa palavra. Somos dois cabelos. Lá está. Vocês não viam as telenovelas brasileiras aqui? Eu vi a Gabriela. Então não viste o rabo de palha? Já... Viste, não vi. Até não o rabo de palha. Não, se não foi logo a seguir, ok. Os rabos de palha. E cá em Portugal também. São aqueles gajos que andam só atrás das mulheres. Bom, não interessa. O que eu estava a mas dizer. Mas é uma frase muito conhecida. Ah, isso é o rabo de saias? Não. Não, isso é o que se mostra um... Bom. O que eu estava a dizer ao caso é que o que eu acho pior no meio disto tudo é a própria. Se vocês quiserem abordar os políticos, abordem, que eu não fico mas não é só isso. Ao bocado estava. Porque eu estou a falar em políticos, porque eu estava a falar em políticos quando me lembrei desta ideia que vou dizer agora, há poucos minutos. O que eu acho pior no meio disto tudo é que a própria pessoa que está a falar e que está a garantir a palavra. Naquele momento, não sei se considera isso o mais importante ou não, mas passados poucos dias ou semanas, já surge sempre alguma coisa que na pirâmide sobe para cima da palavra e a própria pessoa em causa, não estou a falar dos outros que ouvem ou que inventam, não sei o quê, a própria pessoa que está a falar e a garantir a palavra, deixa a palavra para muito lá para o fundo, porque surge, todo o resto surge acima disso, os interesses... Os dias ou semanas. No próprio dia, às vezes. No próprio dia. E eles passam o começo de manhã, ou à tarde vem ao outro lado, já está a dizer, quem é eu? Eu não disse nada disso. Mas, e as coisas são gravadas. Numa relação, sim. Exatamente. Isso é o pior. Eu não disse isso. Foi mal pensado. E vem os jornalistas assim mais atrevido. Essa coisa. Ah, isso vocês não viram o contexto em que eu disse contexto, isto. É o contexto. É pá, isto é uma... Como é que é dizer? Uma utilização do idioma para a vigarice que eu nunca vi. Mas mesmo em relações de amizade, em qualquer coisa que seja no dia a dia, a pessoa garante a palavra, mas depois, quando. Para ser mais específico, ou o Carlos conta-me uma coisa e eu dou-lhe a palavra que não conta ninguém, que ele me contou. Mas, na semana a seguir, ele vem a descobrir que mais alguém sabe, e como ele não contou mais ninguém, obviamente só fui eu que contei. Quando ele me confronta com isso, o que é que eu explico? Digo que, mas eu fui pressionado, ou esqueci-me. Não, esquecer não se costuma usar isso. E eu fui pressionado, achei que era o melhor para ti. Às onde? Achei que era o melhor para ti. A pessoa que me coisa, era de confiança. A pessoa que falou comigo também ao confiante. A pessoa que falou comigo garantiu-me que não ia contar a ninguém. Sou sempre uma há sempre uma desculpa. Ou então, convinha-me contar o que tu me contaste, que eu assim vou arranjar emprego, não sei onde, porque depende do contexto. Claro. Surge sempre alguma coisa por cima da palavra. E eu acho que isso é o pior. É quando a própria pessoa já deixa de dar valor a isso. E é o que, acontece. É o que acontece na maior parte dos casos. É por isso que hoje. Sei lá, eu acho que há uma sede tão grande. Isto há muitos motivos que geram a falta da palavra. depois também há muitos motivos que geram, ou seja, também há muita motivação para que se mantenha a palavra. Mas, de todas formas, eu acho que nesta altura ainda estamos naquela fase do isto. Perder a, de não ter palavra que é giro. Primeiro, é só isso. Primeiro, todos são, as pessoas já admitem que faltará a palavra. É uma coisa normal. É aceitável. E depois, contra agravante, desculpa interromper, cara. Não, é que, ao estar a faltar à verdade, ao estar a trair confianças, como tu disseste há um bocado, às vezes para se arranjar um tacho, vai-se inventar ali uma história aproveitando essa coisa, porque se não contar aquele caso, ou seja, ao contar aquele caso, vai facilitar. Sim. Que coisa. É a história habitual dos interesses pessoais acima de tudo. Egoísmos, invejícios, essas coisas todas. De origem essas. Olha. Já ficou cansado. Não, é que isto apetecia pegar à malcada e. Porque essa coisa de faltar à... Eu já sei que é assim, mas lá está a cabeça de cada um funcionário, já sei o que é que o jogo vai dizer com o carro, mas não vou dizer, mas vou, eu não digo o tópico. Não é o tópico, é dizer, isso é a tua cabeça a pensar, tens uma cabeça assim, os outros não são assim. No ninho, desculpa. No ninho, já disse que não me gabo. É como a tua mãe que está. Mas ela pode gabar, porque a mulher já caga. Não, a mulher já gaba o filho. Mas ela não cagava tudo. Ah, não. Olha, a maioria das vezes gava tudo. Ora bem. Já não sei o que ia dizer. O que é que estávamos a falar? Estava a dizer, ao Nuninho. Foi a última coisa que eu disse. A cabeça das pessoas, a minha pois cabeça. Pois, exato. Tu és muito bom, rapaz, e tu sabes que para mim é como se fosse um filho, neto, tudo. Mas uma coisa que tu tens de meter na tua cabeça... Não vou mudar o mundo, já sei isso, mas não era disso que eu ia falar. Eu sei que não é, mas aproveito mais uma oportunidade... É, aproveita todas as semanas para dizer o mesmo. Para te dizer cara a cara, é que eu não... Está bem, eu já disse, nós já falamos na semana passada, há duas semanas... Tu tens nós, eu e o cara não queremos mudar o mundo, tens as pessoas abrir, à nossa volta é possível. Tens de abrir os olhos... Está bem. E aprender que o mundo é assim. E não te falei isso no outro programa. A dizer, se o jogo que estivesse aqui já estava a dizer que era uma visão ao top. Lembras? Não. Lembro-me. Não sei por causa de quem, mas lembro-me disso. O que eu estava a dizer? Há muitos temas que são utopias. E é melhor não entrarmos por aí. Achar a minha cabeça a funcionar, que é diferente das outras. E bem. O que eu considero normal e obrigatório é a pessoa cumprir com aquilo que diz. Acabou. Tudo certo. Aí? Se sabe que não vai cumprir... Dou-te meu amém. Olha, em termos relacionais, se não começa a falar política, você não se calma. Em termos de relação, relação amorosa, paixão, vocês quiserem chamar. Logo no início, quando a pessoa não sabe, se não tem a certeza que aquela mulher é que quer, o homem, interessa, não garante. Olha, nós estamos aqui juntos, vamos conviver, vamos sair e tal, mas eu não estou a garantir que daqui a um mês, meio ano, um ano, ainda vou estar contigo. Mas vai estar, estás a ver? Não está a garantir. Agora mas quem é que... Eu dou-te a palavra. Quando se começa a namorar, quando se começa aquilo, ei, pá, nós vamos fazer assim, assim. Mas nunca, ninguém sabe o dia da manhã. Obviamente. E o mundo dá muitas voltas. Claro, por exemplo, ou não passa a ser uma criminosa. Eu, por exemplo, não ficar eu quando casei com a minha mulher... Já levou quase 100 anos. Isto multiplicando por 2 anos. Sim, sim. Conclusão. Vocês se casaram só antes de nascerem. Eu já nasci no século XXI. Ah, XXI não, não sabe. 15. 15. Eu sou 15, por isso eu sou 15. Conclusão. Comecei a namorar com ela. Começámos a ver se estava ou se não dava. Apesar de ser à distância. Mas de vez em quando a gente... se encontrava, mas e quem é que nos garantia a mim que ia durar este tempo todo? É mas jogar... o que eu te pergunto, se lembra, na altura garantiu, vou ficar contigo a vida toda, okay. Logo no início. Quando uma pessoa está lá com o padre, sim, sim. No início, estou falando, você está falando na morir. No início, nunca, eu na minha, cá no meu íntimo, nunca podia dar uma certeza dessas. Porque não sabia o que é passar dois mas... dias, ou três, ou um mês, ou o quê, se ia passar. Muito que pode... Se uma pessoa for realmente consciente, nunca pode prometer isso. O que eu já tinha desculpe, só naqueles fases de namorico, ai meu amor, porta da vida, só te vejo a ti, não sei o quê. Isso é tudo fantasias, não é realidade. A pessoa são só o filho. Garantias de... que se dão que não se podem não se pode garantir que se nada, cumprir. Nada. E então é coisa de namoricos e de casares e não sei o quê. É a única coisa que eu acho que se pode fazer é. Quanto muito manifestar um desejo de. Eu desejo. Sim! Eu gostava de não sei o quê. Eu vou tentar, eu quero, vamos casar-me. Vamos isso, tentar isso, e vamos fazer isso. Mas aí isso, estás a ser sincero. Exatamente. Aí estamos a declarar uma intenção. Uma vontade, uma intenção. Poderá ou não cumprir-se. Agora. Porque depois se falha, a pessoa do outro lado pode ficar triste porque queria ficar connosco, mas nunca nos pode acusar de não termos sido sinceros desde o início. Isso é o que eu acho também. Porque... Pronto, não está decidido, vamos casar. Depois disso tudo, ou não, quero ficar agora... contigo para toda a vida. Já agora eu sou o padre. Boa ideia. Ad eterno, coisa... eterno. A música de hoje é a marcha nupcial. Também acho que sim. Ainda na semana passada... De quem? De quem? Ui, já não sei. Há tantas. Mais conhecida. Um dos 50 temas que falamos a semana passada. De Mendelssohn. Bem, agora vamos dar uns minutos para eles discutirem de quem é a marcha nupcial. Faça o favor. Acho que é aquele. Tanana, tanana. Tivemos aqui um grande concerto. Continua. Com um órgão de igreja. Não, essa música é de Tony Carreira. Ele diz que a música é dele. Carrada das Neiras. Não, ele diz que a música é dele. Como dizem não são as outras todas. Ele diz que a música é dele. Depois a gente conversa noutra altura. Pronto, então vamos começar. Sobre a carreira. É sobre a Amália. Pronto, a Amália. Falar em Amália. Espera, eu vou ter. Ainda na semana passada, um dos 50 temas que falámos foi os atrasos, quando eu dei exemplo do centro de saúde, do hospital. Exato. Lá está a conversa, e mal eu sabia que íamos falar sobre isto hoje. Lá está a conversa do ser mal normal. Não sabias, não. Não, não sei. Eu sabia o tema no geral, mas não tinha compreendido qual era o verdadeiro assunto. Não. Lá está a conversa do... Vamos esquecer os horários, porque aí não é palavra, é uma coisa que está escrito. Quer dizer, uma pessoa ao escrever está a dar a palavra que vai ser aquela hora. Está bem, é o contrato. É palavra escrita. Lá está a história do ser normal. Eu acho isso estúpido. Todas as coisas. Não encaixa na minha cabeça, está a estar garantida. Muitas das coisas, infelizmente, sociais e não só, que estão agora e já há muitos anos a decorrer, é um deixa andar, não era bem isto que eu queria dizer, mas desprezei-me. Mas. Deslixo. É um desleixo, é uma falta de respeito, de respeito para o próximo, mas está de tal maneira entranhado. Falta de bom humor à palavra, falta de dar bom humor à palavra. É falta de respeito para o próximo, única e mais nada. É que depois, estava aqui a pensar no que falamos há bocado, fiquei um bocado abalado, os ouvintes aí não reparam que não têm câmaras, mas fiquei um bocado abalado com a proposta de casamento. Eu segurar ali com a proposta de casamento que recebi há bocado, ainda estou a pensar nisso. Em termos das relações, quando nós estávamos a falar do início de não garantir ao companheiro ou à companheira que a relação vai durar 50 anos, ou 120, como o seu casamento. Mas, por outro lado, não venho a dizer que é a visão utópica, mas por outro lado, a pessoa, ao ser sincera na palavra que dá, e estou a falar em palavra, em apenas dar intenção de deixar o desejo de, ao ser sincero, até pode vir a ganhar. Porquê? Quero um exemplo. Eu digo ao Carlos, nós estamos a falar do casal mais conhecido por cada zona, eu digo ao Carlos que, logo no início, que não te garanto nada, mas a minha intenção é esforçar-me por nós, é esforçar e tal. E com a reação dele, que até foi de compreensão, e disse, eu concordo e vou fazer o mesmo e tal, eu até fico mais agradado com ele, e sem estar à espera, passei a gostar mais dele a partir daquele momento. Porquê? Porque fui sincero. E agora, já agora aproveito. Não sei se percebi. Quando me falaste. Acho que o Carlos não percebeu o que eu disse. Eu percebi. Quando me falaste, e depois o Carlos estava a falar para eu vir para aqui, não sei se disse não, mas pelo menos ficou na minha ideia, na minha mente. Vou dar o meu melhor, não percebo nada disso. A mim. Ao Carlos, não lembro, mas a mim disse. Filho, eu não sei se... Aliás, disse isso aqui no primeiro programa. Não sei se dou para isto, se não dou. Vou fazer os meus possíveis. Vou fazer o sim. Enquanto e o que estiver ao meu alcance, se tiver vida e saúde, vou-me entretendo aqui com vocês dois e a distrair os ouvintes, se eles me apreciarem. Quanto ao resto, filho, o futuro lá ia ser uma... O futuro a Deus pertence. Pronto, ainda bem disse. Que eu sou o teu. Pois é, precisamente por isso é que parece. Ninguém pode perder o futuro, porque ainda agora estamos aqui muito bem, mas de um momento para o outro, uma canelada. Carlos, ias falar. Quando ele trouxe é que vai falar. Ia, mas já não sei o que é que ia dizer. Isso é bem verdade. Este nosso. O que vale é que tem aqui dois que o suportam. Daqui a nada é uma jogada. Principalmente eu. Pois, obviamente. Não, mas é assim, já me liguei aqui a dizer. Por exemplo, eu há uns anos atrás, uma coisa que me deixou espantado, mas deixou-me, confesso que me deixou sem palavras. Eu fiquei mesmo, literalmente com a boca aberta, fiquei em silêncio, de estilo. Eu não acredito nisto. Houve uma pessoa com quem eu quis encontrar-me pessoalmente. E a pessoa, agora quando ele fala em sinceridade, não apenas de palavra, deixar a palavra escrita, dita ou escrita, mas sinceridade. E a pessoa dizia sempre que nunca podia por isto ou por aquilo e que não sei quantos e que não sei o quê. Tudo bem. Eu, realmente, há uma altura em que a pessoa diz que não pode, realmente não pode, porque está em altura de exames e não sei o quê e tal, porque não pode. No dia de seguir diz-me que vai sair, que felizmente que vai sair, já estás a dar a oferta de estar em casa e não sei quanto. Então não podes. E vais sair assim. Mas nós temos de ter uma conversa. E quando eu disse, quando as pessoas não querem estar comigo, eu prefiro que me digam, que sejam sinceras. Eu prefiro, quando uma pessoa tem alguma coisa a dizer, que seja sincera. Resposta dela. Ah, tu preferes a sinceridade? Preferes a verdade. É que a coisa é que... Não chave, preferes a verdade. Preferes a verdade. Eu fiquei... Ah! É que as pessoas estão tão habituadas à coisa. Que quando uma pessoa fala com franqueza e tudo, fica assim... Ah, mas estás a falar... Não lidam, não sabem lidar. Não. Olha, sabem, ficam... A sua, ainda bem que eu não falo aqui em casos familiares. A sua mulher. Há poucos dias disse uma coisa que eu fiquei a pensar, porque nunca tinha pensado naquela forma. Há uma novela na TV, nas bandas A4, chamada Mundo ao Contrário, que já veio nas revistas que vai acabar mais breve que o previsto e não sei o que é. Ainda bem porquê? Será? É uma novela da TV e por isso ainda bem. Ah, pensei que já ias dizer o que eu... Mas veio outra atrás. Pois. Não, se calhar pior que... Não, porque aquilo é um exagero, sim. Está bem, mas estou a falar desse caso específico. Chama-se Mundo ao Contrário. E especula-se que acaba, que não acaba e não sei o que é. E diz assim a sua esposa, e para mim com todo o fundamento, com todo o... Como é que se diz? O rigor. Não é... Falta uma palavra. Mas pronto. Daqui a meio ano eu lembro. Diz ela para mim com toda a razão. Sabes porquê, não? É que aquilo... não sei se você está lá a ouvir. É que aquilo fala sobre problemas reais da vida. Fala sobre os bairros de Lisboa, que anda só o tráfico de droga ali no meio. Fala sobre as pessoas que se protegem muito e não sei o quê, né, do género Carlos Fonon e São Sistemos. Se faz mal a um, faz mal a todos, e eles protegem-se entre si. Mas também há o outro lado, da violência gratuita, de matar se alguém não faz o que a gente quer. Problemas em que as pessoas pensam... Não é só no Brasil que isso acontece. Ah, oi. E as pessoas, telespectadores, não conseguem lidar com isso. Porquê? Não conseguem lidar com a realidade. Com a realidade. Que era isso que eu estava a dizer há bocado. Ai, então fica a dizer, faz a verdade. Mas em contrapartida, quando chega aqueles casos, quer dizer, deixa andar com aquilo e aquilo andar com aquele, e isso já é tudo isso. Isso é bonito. Isso é bonito. É. Porquê? Epá. É o entretenimento. Oh, sim. Telenovelas. Mas volta a calar. Vamos embora? O Carlos vai falar. Não, vamos embora. Então, vamos embora. Já vamos embora hoje. Ah, isto já disse muitos disparados aqui. Estamos aqui há pouco tempo hoje. É, há quase uma hora, mas lá está tudo bem. Com a música vai para uma hora. Para o habitual. Eu tenho. O Carlos desta vez vai escolher a música. É mais no possível. Oh. Não escolho mais temas. Eu escolho temas que duram pouco tempo. Escolhes temas que duram pouco tempo? Vou deprimir. Estou a ficar deprimido. Eu tenho duas sugestões. Vocês agora aprovam qual delas é que querem. Numa mais séria, mas em versão inglesa, como é que chama aquela música? Eu até posso pesquisar aqui. Aquela Words Don't Come Easy. É Words. É Words. Chama-se Words mesmo? É Words. F-R-D-I-P. Sim, diga. Estava a pensar nisso. Quando é que eu ouvi essa música na rádio que eu estive a perceber o inglês todo? Não, bem, não chegam facilmente até mim. Eu consegui acompanhar o contexto daquilo, o conteúdo. Todo o conteúdo. Mas isso faz bem, sabe que ao ler coisas assim, ao ouvir as séries e ao ler F.R. David era o cantor. Como é que ela se chama? Words. Não é cantor. F.R. David. É um cantor. Ah, pois é, ele tem assim uma vozinha. Mas eu digo sinceramente. Em 1982, sabe? Na década de 84. Aliás, o álbum é até de 81, mas o single não é de 82. Já tem 30 anos em cima. Não, 31. 32. 31. Não, 32 incluído no álbum. Ah, sim. A unidade da canção. Mas esta música já... Foi o único sucesso dele. Ah, já sei como é que foi. É os One Hit Wonders, em inglês. Foi a... minha mulher, como sempre, a ver e ouvir a telenovela. É essa? É. Sim, a ver a novela. A ver a novela e eu, claro, toca por os fones e ouvir Antena 1. Você tem ouvido Antena 1? Não acha como adulto estilo musical, mas você... Filho, nem Paulo... Estou mais desagradável como... Eu é que não tenho coisa para mandar para lá, mas eu... Alteraram, não foi? Não foi só a impressão minha? Alteraram e vigarizaram tudo. Não estou a gostar, mas sim, estava a ouvir a rádio, meteu-se aos computadores. E depois parece que foi, se foi na própria Antena 1, ou se foi a estar chateado com eles. Com a Antena 1 e mudou para o que aconteceu. E mudei para onde, porque o telemóvel dá para isso, dá para 10, tem 10 sincronizados. E mudou para uma das outras. Quando eu começo a ouvir esta, fiquei deliciado. Se calhar foi para ir na Star FM, ok? Há muitas músicas antes. Fiquei deliciado. E então, como estava com os fones e ali tudo porreirinho a ouvir aquilo, então consegui acompanhar o que ele queria dizer com aquilo. Fiquei, e ainda bem que pôs essa que é para... F.R. David é franco-tunisino, nasceu na Tunísia, mas depois adquiriu nacionalidade francesa. E canta em inglês. E o seu primeiro álbum, que tem, chama-se mesmo Words, que é, aqui diz que é 1982, pá. Quem tem razão? Eu, quando tirei a discografia, o álbum vinha como 1981. Pois, não sei. Sei que a música chama-se Words, já que o tema foi palavra. É muito original a escolha, chamada Words. Don't come easy to me. Se subir meio tom, fica Words, don't come easy to fa. Depois, isso foi a piada do carro. Quando chega ao som. É um tom e meio. É uma terceira menor. É uma terceira menor. Como é que eu posso encontrar um caminho para te fazer ver que eu amo-te? Olha, falarem... Ah, ainda me vou embora. Falta comentar uma coisa que o Carlos disse. Concordo plenamente que conheço... E estou na faculdade, acontece isso com uma facilidade, graças. Conheces alguém, passado duas semanas, eu amo-te. És a minha amiga para todo o sempre. Mas que é isso? Isso mas é que estão a dizer aquilo como se fosse... Não estou na brincadeira. Estão a dizer aquilo... Não, estou convencido que é... Passado uma semana... Ai, não... Eu conheço de algum lado. Bom... Eu já me despedi. O Carlos no início esqueceu-se de dizer que esta era uma missão especial. Porque... I reveal my heart to you and I hope that you believe this too. Because... Ah, revelei o meu coração para ti. Revelei o meu coração para ti e espero que tu acredites que é verdade. Eu revelo o meu coração para ti. E espero que acredites que é verdade. Lá está o valor da. Se eu estou a dizer é porque é verdade. Porque as palavras não me saem facilmente. Não me saem facilmente. Se bem que isto pode ter um duplo, já parou que este verso, o principal, um Words on Camisa to Me, para mim, eu que sou um bobo, não, vou dizer bobo, eu que sou um ignorante neste capítulo e em todos, tanto pode ser, as palavras não me saem facilmente, como também pode ser o que tivemos a falar, que a palavra não encaixa... Não acredita facilmente. É, não, só que não acredita facilmente. Claro que depois acompanhando o resto da música percebes. Sim, mas só este verso. Aqui neste caso, penso eu, será... As palavras não me saem facilmente para te dizer. Mas, noutro contexto, também pode ser como tu disseste. E, aliás, os dois versos anteriores que estivemos a ler, eu espero que tu acredites que é verdade, porque se eu estou lá, está, não sai facilmente, mas quando saem, são verdadeiras. Tá, vai cumprir com aquilo que disse. O Carlos já está a guardar isto para o outro programa que a gente cá sabe. Para uma escolha dele. Bom, O Carlos esqueceu-se de dizer que este é um programa especial porque é o primeiro do segundo ano de Conversas Aleatórias. Ah, pois é. Porque na segunda-feira cumpriu um ano. Afinal, vou começar a ter medo, afinal não é só o Joaquim que tem medo de nenhum dos pensamentos. Acho que vou começar a ter medo de mim também. Pois, ele já estava a pensar nesta música, para outro programa que a gente cá sabe. Bom, eu volto no domingo, 15 de setembro, e os outros dois também voltam, acho eu. Dizia que há... É, dois a sete dias. Mas dois a três semanas não se pode vir. Pois não. Porquê? Ah, das eleições. Ah, é proibido. Tenho de ir votar. Pois é, pois, pois. Pois. Você demora o dia todo a votar. Bom, você conhece aquela história bem, quando chegamos à altura, eu conto isso. Vamos embora. Já fui. Vai lá, Words, F.R. David. Então, muito boa tarde. Say